No fim da noite de sexta, começo de madrugada de sábado, socorristas do SIAT foram deslocados pela central de operações para o atendimento de uma colisão de um automóvel contra uma árvore, onde duas vítimas precisavam de apoio médico. A situação foi registrada na Avenida Javier Coebel, esquina com Rua das Papoulas, bairro Jardim Elisa. O veículo colidira violentamente contra uma árvore após a condutora perder a direção. Para o local foram enviados um autobomba-tanque resgate, uma ambulância e a viatura do supervisor de serviço. A informação inicial dava conta de que uma das vítimas estaria presa às ferragens. No local foi constatado que o Uno, com placas de Foz do Iguaçu, bateu contra uma árvore sem a interferência de um outro veículo. A condutora Caroline Zocarandala, de 21 anos, e a passageira Jéssica Alves de Oliveira, de 23, tinham ferimentos leves e foram encaminhadas para o pronto-socorro do Hospital Municipal apenas por precaução. Não havia ninguém preso às ferragens. A equipe do pelotão de trânsito da Polícia Militar foi chamada para o registro da ocorrência. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.